essa é a história do garotinho que deu mão ao gigante e usou cinco pedrinhas, só cinco pedrinhas, e pronto, lá se foi o grandalhão. Correndo, foi lá no riacho, catou cinco pedrinhas. E o gigante estava de longe.